9h20 aqui na cidade de Foz do Iguaçu e vamos falar sobre literatura neste momento aqui no Manhã RCI. Estou recebendo um escritor aqui de Foz do Iguaçu, Barbosa Lagos, que lançou, né, nesta semana, vou tentar mostrar aqui na câmera, não sei se vai conseguir o zoom necessário, a obra Café Irlandês, e vamos falar um pouquinho desse trabalho também, né, sobre outros assuntos. Bom dia, Barbosa, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Bom dia aos ouvintes. Satisfação recebê-lo aqui. O lançamento foi no sábado passado na Fundação Cultural aqui de Foz? Isso, foi no sábado passado ali na Fundação Cultural, onde eles estão fazendo os eventos muito legais relacionados à literatura. Está tendo todo um revival em relação à literatura brasileira, pelo menos aqui em Foz do Iguaçu. Está sendo muito legal participar. Eu vejo também que esse, no caso, é o seu primeiro livro impresso. Mas, no ambiente eletrônico, na questão dos e-books, você já tem vários trabalhos lançados? Isso, exato. Quando eu comecei a lançar meus livros, eu lancei pela plataforma Amazon. Isso em 2015. E eles têm todos os procedimentos deles lá e tudo. Você vai postando, se é aprovado o trabalho ou não, eles disponibilizam na plataforma deles. E a plataforma Amazon, ela tem sido um portal de entrada para novos escritores. E ajuda bastante na difusão do trabalho? Ajuda, né? Porque, que nem foi sempre falado, sobre a questão da praticidade. Você está na rede, a internet você espalha, é fácil de você fazer as suas propagandas. Então, essas plataformas, elas acabam ajudando o escritor contemporâneo a lançar seu trabalho. Agora, há quem diga que nada substitui o papel, né? Isso na questão da literatura, na questão dos jornais, mas principalmente do livro, né? A gente vê o pessoal comentando que é a questão do manusear o papel, o cheirinho do livro também, até por isso a decisão é de lançar um trabalho impresso. Exato. Para todo escritor, é o sonho, né? É lançar o livro impresso. O mercado editorial brasileiro hoje, ele está numa situação complicada. Apesar dele responder por cerca de 80% das vendagens de livros, superando em muito a questão da venda eletrônica, apesar disso tudo, ele ainda é o sonho de todo escritor. Então, ele sempre vai, pelo menos para o escritor, ele sempre vai superar. Claro que não vai superar a questão da praticidade, né? Principalmente para o novo leitor, o adolescente, o pessoal que está entrando no mundo da literatura mais recentemente. Pois é, eu falo até pela minha própria experiência, né? O livro eletrônico, ele ajuda bastante no sentido de que se você tem ali um aparelho, né, um leitor de livros eletrônicos e pode carregar ele para cima e para baixo, né, você tem ali uma biblioteca literalmente na sua mão, isso facilita bastante. Mas o impresso realmente tem até aquele lado sentimental ali, né, de você ter aquele objeto, de manusear e ver e tudo mais. Essa obra que você lançou chama-se Café Irlandês. Explique um pouquinho para a gente aqui do conteúdo deste trabalho. Então, Café Irlandês é um livro de poesias. São cerca de 77 poesias. E o título do livro, ele remete à própria temática das poesias. O Café Irlandês, para quem já tomou o Café Irlandês, sabe que em cima ele vem uma camada de chantilly. No meio vem o café e na parte de baixo do copo, da xícara de café, ele vem whisky. Então, assim, é um café camuflado. Exato, assim. Exato, é isso mesmo. É um café camuflado. Você começa a tomar, você vê que é doce. De repente ele vai ficando um pouquinho mais forte e no final você tem a grande surpresa. Entendeu? Que vem a parte do whisky. Então você tem que tomar cuidado. Ele é um café que ele engana à primeira vista, por causa do chantilly. Mas é um café que no final, quando você tomar ele por completo, você vai se apaixonar. Então por isso que o nome do livro é Café Irlandês. As poesias, tem poesias que remetem ao chantilly, tem poesias um pouquinho mais fortes que remetem ao café, e outras que são uísque puro. E aí tem que tomar cuidado. E olha, eu até vou pedir aqui para você já ir se programando aqui mentalmente para escolher uma das poesias para a gente colocar aqui para os ouvintes a título até de degustação, né, para você que está ouvindo aqui a RCI. Mas antes de mais nada, eu já pergunto, com o trabalho impresso, né, com o livro físico em si, quem aqui está nos ouvindo na cidade de Foz do Iguaçu, região, consegue encontrar nas livrarias já? Como é que pode fazer? Então, como eu disse anteriormente, por causa até do problema do mercado editorial, está em uma certa crise já faz um certo tempo, aqui em Foz do Iguaçu, nós estamos em conversações com uma livraria, se não me engano, é a Livraria Página, aqui do Shopping JL. Fica no Shopping JL aqui no centro. Isso, né? Isso. Porque ela é bem localizada, é bem conhecida aqui na cidade. Então, assim, os novos escritores, eles não têm como espalhar ainda o seu trabalho como os outros escritores mais conhecidos, sabe? Então, muita gente se pergunta assim, mas por que não está no Brasil inteiro e tudo? Pela própria dificuldade, sabe? De você lançar teu material. Está nos grandes centros, em algumas livrarias também, Rio de Janeiro e São Paulo, já que é um livro editado lá no Rio de Janeiro, né? Pela editora Circuito. Então, tá lá, e aqui eu acho que, basicamente, lá na Livraria Página. Portanto, fica a dica aqui para você também, né? Claro, fica a opção também de contato direto com o autor. Imagino que esse seja um dos canais assim, mais fortes de venda também, né? Exato. Pela internet, como foi falado, pela editora Circuito, é só dar uma procuradinha lá e tudo. Vai estar lá o livro disponível também. E Facebook, eu tenho Facebook também. Se fizer pedido pelo Facebook, será atendido, será respondido na hora. Ou se quiser um papo com literatura também, um pouquinho de café irlandês, pode entrar em contato que a gente conversa. Eu vou pedir aqui justamente, eu vejo que você já selecionou aqui um entre tantos trabalhos aí, para que o ouvinte possa conhecer um pouquinho mais até da pegada, né, desse livro Café Irlandês aqui na RCI. Ok, vamos lá. Eu vou ler para vocês uma poesia, um poema chamado Tarkovsky. É preciso manter a chama acesa, mesmo que seja a última cena, mesmo que ninguém entenda, mesmo que seja repetitiva, mesmo que ninguém mereça, mesmo que dê risada, mesmo que dê mais trabalho, mesmo que entre água nos sapatos, mesmo que se refaçam todos os passos, mesmo que seja inesquecível e ainda assim pouca gente perceba, é preciso manter a chama acesa. É bacana realmente esse trabalho aqui feito pelo Barbosa Lagos, isso fruto de muita reflexão também, todo esse trabalho, aliás, como toda a poesia? Exato. Você tem que ter cuidado, né, com o que você escreve. Mesmo as poesias um pouquinho mais pesadas, eu costumo dizer que nenhuma vírgula, pelo menos do escritor cuidadoso, nenhuma vírgula é por acaso. Então sempre tem uma razão de ser. Algumas pessoas podem não entender esse lado do escritor, principalmente do poeta que escreve especificamente poesia, mas tem que fazer sentido pro escritor, entendeu? Em primeiro lugar, tem que fazer sentido pro escritor, para daí fazer sentido pro público também. Pois é, porque, enfim, né, claro que tem quem é perfeccionista, muitas vezes acaba nem lançando o trabalho, né, já pensando... Demora anos. Pois é, anos realmente para a produção, pensando justamente nessa questão de vírgulas e no sentido, e troca uma palavra aqui, coloca uma palavra ali, mas realmente é um processo aí que muitas vezes precisa ser colocado para fora na hora da escrita, né? Sim, exato. Esse livro mesmo, ele demorou cerca de um ano. São poesias. Mas ele demorou cerca de um ano. Por quê? Porque foram várias as vezes que eu tive que reformular o livro. Até a própria questão da colocação dos poemas nas páginas tinham que ter um sentido. Eu não podia entregar o uísque direto. Eu primeiro tinha que passar pelo chantilly Entendeu? É a mesma coisa que tu faz quando tu vai tomar o café irlandês. Você não vai direto para o uísque, você primeiro passa pelo chantilly. Então, todo o trabalho de todo escritor, pelo menos o perfeccionista, o cuidadoso, ele vai passar por uma reflexão muito grande antes de lançar. Por quê? Porque depois que lançado, não tem volta. Tu lançou, o que tiver de erro dentro... você vai se arrepender amargamente depois e você não vai poder voltar atrás. Então, fica aquilo, né? E olha, você que tem interesse, né, em conhecer um pouquinho mais esse trabalho, chama-se Café Irlandês Barbosa Lagos, o escritor que vive aqui na cidade de Foz do Iguaçu, né? Algum contato, você falou pelo Facebook, né, uma forma também entrar em contato ali com você. Uhum. Barbosa Exato. Lagos. Barbosa Lagos, é só procurar lá. Manda um pedido de amizade lá e a gente aceita e conversamos sobre literatura e poesia livremente. E também na livraria A Página, aqui em Foz do Iguaçu, né? A pessoa consegue encontrar este trabalho disponível. Eu agradeço aqui sua vinda, né, nesta manhã, e fica aberto o espaço justamente, né, para que em outras ocasiões você venha novamente aqui e outros trabalhos apresente também ao nosso público. Muito obrigado aqui pela participação nesta manhã. Eu é que agradeço, foi um prazer. Essa é a primeira entrevista, então eu quero agradecer vocês muito, principalmente por estarem divulgando o nosso trabalho e a literatura brasileira. E daqui a pouquinho nós vamos colocar na íntegra essa entrevista no nosso site, sempre rci.com.br.